Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 448. Numa semana que tivemos aí dois jogos, nosso programa foi domingo, e tivemos jogo aí na terça e jogo ontem. Três pontinhos na conta. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ué, boa noite. Boa noite para todos aqueles que tiveram muita raiva, né, no cinema, né, na terça-feira. Mas que a raiva foi toda sanada por esse homem. Podemos dizer que habemos goleiro agora. Uf, meu Deus, começou o corporativismo. Meu Deus do céu. Calma, Felipe. Não se entusiasma, não. Vou chamar o irmão ponderado, Lucas Deleucas. Dê seu boa noite. Boa noite. Depois de uma tristeza no meio da semana, uma alegria ontem. E hoje sem batatinha, tá, gente? Tô só com a coquinha zero, então perdoe pelo pingos. Sujeito ficou traumatizado, tivemos ouvintes que reclamaram da batatinha do Lucas, ainda reclamaram na concorrência ainda, isso que é o mais importante. Vou chamar por último ele, mas jamais diminuído, o homem, a lenda, o mito, vai fazer o resumo pra gente de dois jogos. Thales Maciel, dê seu boa noite e faça aquele resumo que a galera espera a semana inteira. Boa noite pessoal, boa noite a turma aí que tá nos assistindo. Tô numa ressaca hoje que tá foda, cara, o zoinho tá até meio baixo. Mas vamos lá, nós tivemos dois jogos, né, nós tivemos um jogo na terça-feira contra o Goiás lá e ontem contra o Operário já aqui no Independência. Contra o Goiás a gente foi com algumas alterações, algumas modificações, entre elas a entrada do Júlio na lateral, que a gente tava sem lateral. E logo no comecinho do jogo ali, acabou que o nosso zagueiro, esqueci o nome dele, como é que chama o zagueiro lá, que machucou? Júlio. Não, o Júlio não machucou, não. Pedro Barcelos. Pedro Barcelos machucou, e aí o Júlio foi pra zaga e a gente teve a entrada de Flávio. É aquele negócio, né, se você tem uma enconha dessa no elenco, uma hora essa porcaria vai jogar, e foi dito e feito, jogou, né. Não nos comprometeu, mas é o Flávio, né? O Flávio, um cara que já declarou amor ao rival, que nunca fez uma partida que presta com a camisa do América, mas tá lá. E agora tá jogando. Pode ser a primeira de muitas, né? É um time apático, cara. Um time muito apático contra o Goiás. Um time que aceitou o jogo, aceitou o Goiás. O Goiás que não vinha bem. O Goiás que tava alguns jogos sem vencer, mas... O América tem isso, né? Sempre que tem um time tá em baixa, que não tá vencendo e tal, o América vai lá e resolve o problema dele. Foi isso que aconteceu. O Dalberson, que uma parte da torcida, não vou generalizar, uma parte da torcida já reclamou dele. Eu já reclamei dele. Eu, por mim, ele já tinha saído lá no Mineiro. Mesma coisa, mesmo, eu continuo ainda com a opinião que o Cauã também deveria ter saído já. E o Dalberson falhou novamente. Tomou mais um peru. Um jogo que o empate para nós estava bom pelo que a gente estava jogando, ou seja, nada, a gente não estava jogando nada. E aí o goleiro toma um peru aí que acaba de comprometer todo o planejamento. O Cauã, mais uma vez, muito mal nas substituições, errando o tempo das substituições, mexendo mal, enfim, não sabe, a leitura de jogo dele ainda é muito imatura ainda, né? Até porque ele é um técnico muito jovem e é o primeiro trabalho dele, igual nós estamos cansados de falar. O Goiás matou o jogo, fez 2-0, uma das piores atuações do América desse 2024. Um time sem vontade nenhuma e perdemos a liderança que, no fundo do meu coração, isso é uma bobagem danada, a gente tem que ficar entre os quatro. Isso não agrega em nada ser campeão de uma Série B, que não muda em nada o quilo do peixe. O que agrega pra gente é ficar entre os 10 do campeonato da Série A, participar de uma competição nacional, internacional, isso que agrega. Ser campeão de Série B não agrega nada pra ninguém, não. E essa é a realidade. Nós já temos duas vezes esse título aí, não precisa da terceira. Vamos lá. Aí ontem a gente jogou num horário diferente, pra sábado às 11 horas. O clima gostoso aqui em Belo Horizonte, quem não é de Belo Horizonte, tava com sol, mas tava aquele clima de inverno, né, mais frio um pouquinho, então tava bem gostoso. Jogou às 11, aí dessa vez a gente teve a volta dos nossos dois laterais titulares, o que dá uma mudança de cara no time. Finalmente o Cauã teve peito de colocar o Elias e tirar o Dalberson. Eu até brinquei com o Jairo lá na hora, eu imagino como é que foi a conversa. Eu não sei se foi com o Jairo ou com o Felipe. Como é que foi a conversa do Cauã com a galera para tirar o Dalberson de campo, né? Porque a autoridade parece que não é muito forte dele, não. Acabou que o Elias não precisamos do Elias, o Elias não fez nenhuma defesa difícil, só bolas tranquilas, mas ele mostra virtudes. Uma delas é a saída de bola dele, que é muito boa, e a visão de jogo dele. Mas a gente está testando ele na hora errada, né? A gente está testando ele já no campeonato pegando fogo. Próximo compromisso do América é contra o Sport lá, na Ilha do Retiro. Então, assim, o Elias já tinha que estar com um grau de confiança muito maior do que agora, né? Foi colocado nessa fogueira. Mas é aquela questão do planejamento que vem de 2023, né? 2023 a gente teve tanto problema com o goleiro e, enfim. Nós fizemos 1-0 no segundo tempo, justamente com o Adson. Primeiro gol do Adson, né, no Campeonato Brasileiro. Uma bonita jogada do nosso trio de ataque. O Fabinho passou para o Brenner. O Brenner teve uma visão de jogo muito legal, tocou para dentro da área e o Adson rematou muito bem. Um bonito gol. Depois nós fizemos 2-0 e matamos o jogo. E tem algumas questões a serem faladas, que nós vamos discutir no programa. Entre elas, as ações. Finalmente, uma ação muito legal do marketing, que foi no portão 6 ali, a questão dos giz de cera, né? Que para meninada colorir e tal. Não sei se teve no portão 3, no portão 4, não teve isso, não, né, Jair? Foi só no portão 6 mesmo, exclusivo portão 6, né? Eu acredito que sim. É que onde vão os meninos também. Então é isso, nós fizemos em 6 pontos, nós ganhamos 3, poderiam ser 6. Não foram 6 por causa do goleiro. É isso. Boa. É isso aí, moçada. Então tivemos aí numa semana em que a grande novidade aí foi a troca do goleiro. O jogo de terça-feira foi realmente uma coisa horrorosa, que se não tivesse mudado ali ia ficar muito enrolado. Já vou chamar de cara nosso comentarista de goleiro. Felipe, você já deu uma puxadinha de saco aí no Elias no começo aí da sua apresentação, mas e aí, gostou dele ontem? Eu gostei. Se mostrou, de certa forma, seguro. Não foi exatamente muito exigido, não precisou fazer uma defesa difícil, mas as bolas, aquelas foram no meio do gol, ele conseguiu fazer bem o gesto técnico, que é a saída de bola dele, assim, com os pés, dá de destra do Dalberson. O que coloca aquela interrogação de que se o Dalves jogava por causa da habilidade dos pés, esse final Cauã queria um goleiro que soubesse jogar menos com os pés para sei lá o quê, né? Porque até mesmo para a distribuição dele de repor mesmo com a bola mais longa é muito mais precisa que a do Dalves. Ele foi basicamente perfeito nesse quesito ontem. E acho que passou um pouco mais de confiança, né? Dá para ver que no lance que gera o escanteio do segundo gol do Goiás, o Júlio se estica todo para tentar bloquear uma bola. Acho que até por não ter tanta confiança, de que se ela for no gol, o goleiro não vai defender, né? Então, assim, acho que nesse aspecto, até isso influencia, né? E se a gente for colocar os pontos que a gente perdeu na Série B por conta de falhas do Dalberson, né? Dá para colocar os do Goiás, tem os do Paysandu, tem os da Chapecoense, querendo ou não, houveram outras falhas que poderiam ter custado pontos e acabaram custando, como do Guarani. Então, assim, é de colocar, que ele já não custou muita coisa, né? E o discurso do Cauã mostra que de fato ele só não tinha razão para colocar, porque, ah não, ele já tá merecendo essa oportunidade tem muito tempo. Ou seja, o cara chegou treinando muito melhor do que o titular, mas eu pensava, só que como é que eu tiro o cara? Vai ficando, aí uma hora não deu mais, ele tirou, né? E é basicamente isso que eu acho que foi o que rolou. É, isso aí foi. Ô, Jário, Achei. Oi. desculpa, acabou que eu esqueci no resumo, nós fizemos um gol contra o Goiás, tá? Mas é o famoso gol, o olho azul em gente feia, serve pra bosta nenhuma. Nem para diminuir o saldo. Nada, serve pra bosta nenhuma. Ô Lucas, jogo de terça-feira. Você concorda com a visão do Thales aí de que o time estava apático? Muito. Aqui é aquele jogo que preocupa, né? Porque um confronto direto, contra um adversário forte, o time entra meio desligado, meio parecendo desinteressado, já é começar com o pé esquerdo, né, para a partida. Então, e o América tem sido assim alguns jogos que seriam ditos jogos grandes, né? Foi assim contra o Goiás, tinha sido assim contra o Coritiba. Não era necessariamente um jogo grande em termos de confronto direto, mas ali pelo clima do estádio, né, e da forma como foi também contra o Paysandu. Então parece que o time, quando vai jogar fora de casa, joga, entra como se fosse um treino, né? E por conta do Curitiba mesmo, a gente teve o problema da lesão do Benítez, que você viu, os caras do Curitiba estavam batendo e querendo o jogo, e o América não. E preocupou bastante, né, a questão da postura. E eu estava até bem preocupado para saber como é que ia ser contra o Operário. E pelo menos em termos de postura, eu achei que foi diferente. O time, pelo menos assim, começa mais ligado, né? O Cauã, inclusive, fala na coletiva da questão da pressão que ele faz no começo das partidas e o objetivo disso e tal. Isso faz diferença. Agora, alguns problemas ainda se mantêm. Eu acho que o Elias ter entrado para o lugar do Dalberson, ele não foi muito testado também. Tipo assim, eu acho que deu uma sinalização positiva, mas não foi tão testado assim para a gente ter certeza. Mas algumas questões em relação à criação de oportunidade, finalização. Ouvi alguém até fez uma brincadeira que no segundo gol parecia que a zaga do Goiás devia estar do Operário. Falou assim: pô, que merda, esse cara não faz gol, deixa eu mostrar como é que faz. Porque chuta, bate em um, bate no outro, chuta, o outro não faz, aí dá um cruzamento, o zagueiro mete a bola para dentro do gol. Então o América ainda demonstra alguns problemas de criação, né, ali perto da área. Mas pelo menos foi uma sinalização positiva. E só para não deixar passar em branco também, que o Thales falou da questão da ação ali do Portão 6, uma ação muito legal do marketing que a gente teve essa semana foi com o perfil lá dos meninos de Uganda, né? Mandou as camisas e fez aquela dança e tal. Pô, aquilo ali eu acho que é um marketing, pô, em termos de imagem, mega positivo. Tava até vendo aqui no Instagram, já são 120 mil curtidas, quase 2 milhões de visualizações. Alguns outros perfis postaram na internet, vi até a Cazé TV postou. Então, acho que a gente critica bastante, mas eu acho que essas ações são mega positivas, e essa em específico eu achei que foi um golaço do marketing. Foi mesmo, de verdade, foi bem legal mesmo e viralizou legal. Para quem não viu, tem gente que não viu. Mas tem muito mais o dedo da Estrela Bet ali do que do marketing, viu, gente? Eu não sei quem idealizou, mas assim, foi legal. Mais o dedo da Estrela Bet. Tanto que as camisas que foram mandadas, elas só têm o Estrela Bet, ela não tem todos os patrocinadores. Ali é um negócio da Estrela Bet. Sim, com certeza. Isso aí que foi o pessoal da Estrela Bet ali que alinhou, isso é com toda certeza. Mas enfim, é legal. Eu falo isso até porque teve a questão do cinema, né? O cinema não foi uma ação do América em si, né? Foi Sky. O pessoal da Sky, foi o lançamento da parceria com a Sky. Inclusive, a Sky agora vai, né, vai entrar nos ombros aqui do América, né? Inclusive, um lugar que eu achei até meio estranho, assim, para patrocínio. Mas a ação do cinema foi uma ação com o pessoal da Sky. Então, que realmente o lance lá dos meninos da África lá foi algum lance mais da Estrela Bet, isso com toda certeza. Mas bacana, viralizou, colocou nossa imagem aí no mundo. Esses meninos aí estão sempre bombando também. Bacana demais. Isso é muito legal de ver. Eu vou puxar, eu acho que de terça-feira para sábado, eu vou puxar o comentário aqui do Otto Mol, que para mim ilustra muito. Que diferença faz dois bons laterais, Marlon e Matheus Henrique? Eu acho que isso aí também ajudou bastante pro jogo de ontem. Principalmente o Matheus Henrique, né? Acho que é um jogadoraço, é um menino que eu não sei como é que ele tá aqui esse ano ainda. Como é que não buscaram ele? Porque ele realmente, para uma posição tão carente, que é lateral direito, ele faz muita diferença. Faz mesmo. Eu acho que os laterais que jogaram na terça-feira... O que você acha dos laterais de terça-feira, Thales? Cara, é difícil, porque eu já falei isso em programas passados, né? O Nicolas, eu tinha uma certa esperança nele, porque ele fez bons jogos pelo Criciúma. Então eu tinha alguma esperança que na Série B, especificamente, ele desse algum retorno. Mas já deu demais o tempo dele, né, no América, né? Ele não tá acrescentando nada. O América tem isso, ele insiste com os jogadores. Você vê os outros times negociando os jogadores que são, vamos dizer assim, até uma palavra mais forte, são imprestáveis, né? Mas o América usa a palavra imprestável muito ao pé da letra, porque ele não empresta para ninguém um jogador igual o Nicolas. O Nicolas já deveria estar jogando numa Série C, numa Série D, e não ali no América tomando espaço de alguém. Isso vale pro Flávio também. E deixando também. Espaço pro contra-ataque. E deixando espaço. O Flávio, eu acho que o caso do Flávio talvez seja até pior, porque o Flávio, você não consegue nem emprestar o Flávio, né? Pelo que foi falado aí, ele até que tentaram emprestar, mas ele realmente é imprestável, né? Esse, na raiz da palavra mesmo, ele realmente é um jogador imprestável. Então, assim, ficar com ele até o final do ano e que as boas luzes iluminem a nossa diretoria, que não renovem com o Flávio. O que eu tô começando a ficar com medo, viu, Jari, galera? Porque o Gustavinho, a gente pode falar um pouquinho, o Gustavinho entrou bem contra o Goiás e ontem também não entrou mal, não. Então, se o Gustavinho começar a deslanchar aí, pra gente renovar com o Gustavinho, a gente sabe quais que são os pré-requisitos, né? E nós vamos entrar na discussão. Compensa renovar com o Gustavinho pra ter Flávio? Isso aí que é foda. Mas é aquilo, você ter um Flávio no elenco, você ter um Flávio, um Nicolas, esses caras assim que não agregam nada, é o ruim é isso. Uma hora você vai usar. Ah, mas o cara é o reserva do lateral. Ok, ele, num ano igual o nosso tem tantos jogos, uma hora você vai usar uma porcaria dessa. E é o que tá acontecendo aí. É, por falar em reserva, com os jogos dessa semana, nós perdemos dois zagueiros, né? Nós perdemos o Júlio e o Pedro Barcelos. O Júlio provavelmente deve voltar, deve demorar um pouco a volta dele, né? Eu tô olhando aqui. Tanto é que no jogo de ontem, os reservas, se eu não me engano, foi o Joe... E o Rafa Barcelos. Foram os dois zagueiros reserva aí, né? Então, que são da base. Ou seja, zagueiro talvez seja necessidade de contratar também agora, né? Mas desde que todas as entrevistas que falaram sobre janela falaram zagueiro e atacante, né? Já tinham, desde que o Talisca saiu, eles já deviam estar pensando em algum... Mas a chance agora de um zagueiro que a gente trouxer de jogar é alta, porque zagueiro tem muito cartão... machuca, né? Então, a chance de num futuro próximo, a gente supondo aí que o Cauã mantenha essa dupla de zaga, Éder e Ricardo Silva, a chance da gente precisar de um zagueiro reserva aí num futuro próximo é grande, né? Supondo não, a dupla do Cauã são esses dois. Pois é, eu falo assim, e a chance dele, sei lá, dupla. Nos próximos três jogos, a chance de você perder um dos dois por cartão ou algo assim é razoável, considerado o histórico recente. Mas né? é legal a gente testar esse Rafa Barcelos também. Eu vi que ele tá de contrato novo. É um menino que tá no América desde, será, parece que até desde os 12 anos, alguma coisa assim. Então, testar o menino aí, por que não? Sim, eu acho até. E aí a gente fala menino, mas ele já tem 20 anos, né, cara? Já tem 20 anos. Então talvez. Ah, é? Eu acho que ele era 20. Mais novo. Não, tenho quase certeza que é 20. Ou sei. 19 ou 20. Vamos olhar na internet, isso é fácil. Ele tá até no último ano dele de sub-20. Então é isso mesmo. Ele vai subir, ele é o capitão do time, mas tá com 20 anos mesmo, pela renovação de contrato, falou lá. E eu acho que pra Série B... É 2004, isso mesmo. Vai lembrar que até no ano de 2019 lá, a gente, por algumas lesões, usou um zagueiro da base que jogou só naquele ano, não jogou mais depois, chegou até a fazer um gol, agora esqueci o nome dele. Pra Série B, é uma oportunidade você usar um jogador desse, assim, porque a gente é um dos times que a gente tá mais ajeitado, se você acredita no potencial, é a oportunidade de deixar o cara ter rodagem, testar ele mesmo, pra saber até se você conta com ele, sem primeiro, ou não. Sem primeiro volante mesmo, assim, no fogo, assim? O ideal seria com o Felipe Amaral de primeiro volante, mas assim, se a gente jogasse com o Felipe Amaral de primeiro volante, fizesse meio campo ali, que não jogasse o zagueiro pras cobras, eu acho que dá para colocar ali. Até porque, como os laterais titulares também, eles vão fechar um pouco melhor ali. Então, você vai ter uma. Você não vai colocar eles tanto na roubada assim com a Série B. Então, é a chance. Até porque vai usar ele quanto? Se não usar ele agora na Série B, aí no Mineiro do ano que vem não vai usar porque vai estar montando aqui pra Série A. Colocar um menino desse pra jogar na Série A, não vai colocar. Então, tipo assim, você vai ficar naquele eterno jogador que vai ficar ali no elenco para sempre sem nunca ter sido testado e saber se consegue alguma coisa. Então, acho que pra esse, como a gente tem muita carência em outras posições, eu acho que se focasse em posições que é caro a solução, né? Que tipo um ponta bom, por exemplo, ou um centroavante bom se for trazer, também vai ser caro, ou um camisa 10 que dificilmente vai conseguir ter alto, vai ser caro, eu prefiro se focar ali, que traga um camisa 10, não vai trazer um Benítez, mas se achar um jogador ali que seja minimamente o que faz, traz, e vai gastar todo o dinheiro, a bala é nesse, assim, porque é um cara que vai chegar e vai resolver uma posição que a gente não tem no elenco. Ou então você pega um ponta que de fato é bom, tá destacando aí, tudo, não, vai nele ali, investe nesse jogador e vamos com ele, porque, ou lateral esquerdo, por exemplo, libera o Nicolas e traz um lateral esquerdo também para disputar com o Marlon, mesma coisa no lateral direito, libera o Daniel Borges, traz um para disputar com o Matheus Henrique, por exemplo, ou até eventual suprir a saída dele. Não acredito que vai liberar ninguém, não. Duvido. Então, assim, mas busca uns jogadores nesse sentido. O Daniel Borges não, que até estenderam ele até o final do ano, né? Então, assim, esse aí vai ficar. Mas, assim, já pensando na substituição do Matheus, você pode trazer um outro para brigar com os outros dois ali e tudo. E até poder eventualmente usar um outro sistema. Vamos ver o que traz, né? Então, foca numa posição que a gente tem mais carente e que é mais urgente, porque eu não acho que o Joe e o Rafa Barcelos... Nós vamos falar disso, hein? Se a gente for usar, é eles, assim, vou ver. Ah, não, beleza, mas aí é aquela história. Podia ter colocado no finalzinho do jogo ali, no fim do jogo contra o Operário, por exemplo, com a gente ganhando, podia ter colocado, feito a troca ali, tira o Éder, coloca um desses meninos, deixa ganhar uma minutagem, pegar um momento desse e ver como é que vai soltar, porque senão vai fazer o quê? E agora, depois do Sport, a gente tem uma, assim, é difícil falar, mas a gente tem uma sequência um pouco mais tranquila após o Sport. A gente tem Amazonas, Ituano, uns times que são, em teoria, mais tranquilos do que essa última sequência que a gente passou aí. Então, eu acho que há espaço para... Eu concordo com vocês, tem espaço para isso aí, sim. Até porque, ainda que sejam jogos que são só teoricamente mais fracos, você tem que analisar que tem a situação de que são times que a gente vai pegar e que a gente vai ter a posse, que o time vai sair muito no contra-ataque. Então, assim, o Instagram não vai ser tão exigido quanto, por exemplo, se for jogar um Esporte na Ilha do Retiro, o estrear ali é meio furado aqui. Eles vão agredir muito mais, igual o Goiás fez. Então, a chance do zagueiro ali ter dar uma comida de mosca ou entrar é pior. Mas se um time desse, assim, que você vai ser menos exigido, é a chance que você tem de usar um zagueiro desse. Uhum. Eu concordo. Deixa eu ler alguns comentários aqui, gente. Rolon está aqui perguntando sobre janela de contratação. 52 horas para a janela, devemos elogiar ou esperar o pior? Nós vamos comentar um pouquinho. A única notícia que vazou disso aí, eu não gostei, não. Carlos Eduardo Reis de Carvalho. Boa noite, nação. Feliz com o desempenho em casa do América. Agora é repetir o desempenho fora. Daniel Nascimento está aqui com a gente. Boa noite, professor Jair, bancada decadente. Nosso técnico estagiário agora é humorista. Falou na coletiva de ontem que o mercado está de olho no Dalberson. Joelson Cavalcante está perguntando... Rolou isso mesmo, e só aproveitando o gancho, de novo, eu não gostei da coletiva do Cauã, acho que ele... Todas peças. Ele enxerga outro jogo, é meio impressionante, assim. E ele falou que o mercado passou a acompanhar o Dalberson, né? Falou que o Felipe mencionou no começo do programa aí, que uma das coisas boas que ele tinha era a saída de bola, muito qualificada, e pô, a gente teve uma série de problemas de ele distribuindo bola errada, inclusive tomamos gol lá contra o Paysandu mesmo numa dessa. E ele falou também essa questão do porquê, quando foi falar dos volantes, né? Por que o Alisson e o Felipe Amaral, em qual momento ele vai usar cada um deles. E ele citou basicamente que do jeito que o América joga, quando a marcação é do meio para frente, ele usa Juninho, Alê e Moisés. Aí quando precisa de fazer a marcação um pouquinho para trás, ele coloca um dos dois. Juninho, né? Alê e Moisés. Não, aí que ele coloca, quando ele precisa de recuar um pouquinho, né, marcar a linha um pouquinho atrás. Só que eu acho que não faz sentido, eu não entendo isso, porque se você marca a frente, se o time quebra a linha do meio de campo, os caras corram, e nenhum dos três consegue correr. Eu não consigo entender essa lógica dele. Então, e é até engraçado que essas coletivas dele parece que ele tá dando aula para um curso de treinador da CBF, né? Ele sempre fala, não, porque a gente sai no 3-1, que não sei o quê, uns termos técnicos. Caramba, velho, fala jornalista ali, é pra torcida que você tá falando. Ontem era uma coisa engraçada, em alguns eu até cheguei a mostrar isso pro Thales durante o jogo. Tava lá, Juninho, Alê e Moisés. Aí você perdeu a bola, a linha no ataque virava os três, e aí voltava Adson, Brenner e Fabinho para defender. Pois é, cara, não adianta, o que ele fala não condiz com o que acontece, mesmo se for para fazer marcação mais alta, não dá para ser os três, eles não dão conta de correr. Só uma última cornetada, senão vou esquecer, teve um lance bem emblemático, que no, quando a gente falou da dupla de zaga aí, pô, a sorte nossa era que o Felipe Augusto era o atacante do Operário, mas, pô, uma saidinha mais, um contra-ataque ali, uma jogadinha mais manjada de tocar a bola nas costas do zagueiro pra correr. E o Éder, o Felipe Augusto saiu de trás dele, passou muito na frente dele, e o Éder trotando pra chegar no dentro da área. Nós demos sorte que o Felipe Augusto é muito ruim. Mas se fosse um cara com um pouquinho mais de competência ali, a gente saía virando o primeiro tempo, perdendo de 1-0, ia ser um barata voa. Isso, com certeza. Joelson Cavalcante está perguntando quem vem para Recife, então ele deve ser de lá, está querendo a camisa do Coelhão. Se alguém for para lá, tiver no chat aí, troca ideia com ele aí, gente. Marcos Lage está dando parabéns pela iniciativa de ontem. do Decadente presentear a criançada com giz de cera e desenhos para colorir da turma do Coelhão. Pena que não pude estar presente. Gente, isso foi muito legal, tá? Na verdade, começou do nada. Eu postei em alguns grupos aí umas imagens que eu fiz em preto e branco da turma do Coelhão, que eu fiz para o meu menino, para ele colorir. E aí o pessoal da Barra Una entusiasmou, resolveram imprimir os desenhos, né? Para levar para a turma colorir lá no P6, que foram liberadas para o jogo de ontem 1.000 crianças, né? Lá para o P6, e ficou lindo, viu? O P6 ficou maravilhoso, aquele tanto de criança lá. E aí a gente se propôs a doar algumas caixinhas de giz de cera, nós doamos aí 144 caixinhas, ficou super bonitinho, quer ver? Vou colocar aqui na tela para vocês verem, quem não viu aí, ficou bem legal, viu? Mas o mais legal de tudo, a gente fez essas caixinhas aí, ficou super legal. O mais legal de tudo é que eu imaginei que os meninos iam colorir as coisas lá no chão do P6. Quando a gente chegou lá, o pessoal do marketing tinha montado uma área kids ali no cantinho da... Logo que você entra no P6 assim, à direita tem uma escada ali. Aí eles fecharam essa escada, colocaram mesinhas, colocaram uma menina distribuindo o giz de cera e os desenhos. Foi muito legal, muitas crianças ficaram ali. Foi super bacana, viu? Legal demais aí, trabalho em equipe aí, foi super legal. Valeu, Marco, show de bola. Muita gente também dando os parabéns aqui. É um prazer, cara. Isso aí é o que a gente quer. A gente tem a obrigação de levar cada vez mais crianças pro jogo do América, e isso aí a gente conseguiu ontem aí, o América conseguiu ontem levar a criançada, e a gente ajudou aí a fazer a experiência ficar um pouquinho melhor. Isso aí eu acho que é muito importante. Rogério Medina está aqui falando que boa noite, só ganhamos do Operário porque Jacaré não entrou em campo. Alexandre Magno está aqui com a gente também, boa noite. Será que temos contratação? Vamos falar um pouquinho. Júlio César Randan está aqui com a gente também. Diego Henrique Figueiredo, Hernani Barbosa dando um abraço. Rajane Namorato também dando um abraço aqui, falando aqui sobre o Giz de Cera. Leandro Trindade falando que o Cauã finalmente escutou a torcida com a troca do Dobson pelo Elias. Ronaldo Costa Moreira está falando aqui que não entende esse estresse todo para trocar, para colocar um menino da base para jogar, porque o Palmeiras tem na zaga um Vitor de 18 anos, mas a gente é sempre esse sofrimento. Acho que está concordando aí com a nossa visão aí. Thiago Garcia elogiando os laterais. Bochecha está mandando aqui um hashtag Menino Thales, eu te amo. Você está no mudo, meu filhinho. Mandar um beijo também pro Bochecha, também amo ele de paixão, e ontem foi muito legal, ele sempre leva o Bochechinha com a esposa, então ontem a esposa não pôde ir, então o Bochechinha, tadinho, o Bochecha tava cuidando do Bochechinha, tadinho não, né, porque é uma alegria você levar o seu filho ao estádio, só que quando a criança tem menos de 4 anos, é um trabalho do caceta, cara, você tem que ficar o tempo inteiro ali, ligado na criança, né? Quando ele faz os seus 4 anos, você já começa a deixar ele mais livre ali e tal, mais tranquilo. Mas na idade que tá o Bochechinha é um parto, cara, é um sofrimento. Eu não brinquei com o Bochechinha, não, mas é um negócio que até por coincidência surgiu nas redes sociais do América. As redes sociais, esse tema do América, não sei quem que foi, acho que foi você, Jara, que falou. Eu não lembro quem que foi, sobre a questão de não ter um espaço para uma criança trocar uma fralda, né? Não tem um espaço no... Mas talvez nós é porque estamos trabalhando para isso, né? vai ter. Ah, mas é muito difícil, tem espaço lá para isso? Que é muito complicado, né? Tadinho, não tem espaço para isso. Então, vai ter, no futuro próximo vai ter, nós vamos conseguir isso aí. E aproveitando já que surgiu o assunto de cera, não sei o quê, tem uma cabine de fotos que eles estão colocando no portão 3, que eles falaram que ia rodar, que ia pro portão 6 e tal, e parece que não, parece que vai ficar só no portão 3. Eu acho, eu não cheguei a perguntar, mas quando você estava entrando lá... Cara aí já, porque você não tá sabendo que cabine de foto que é essa, é isso? Eu sei qual que é, eu tô olhando outra coisa aqui. Eu não sei se você reparou, quando você descia as escadas ali para chegar no P6, tem aquela parte que a gente fazia quando a entrada do P6 era pro P3, aquela parte que faz a curvinha depois dos bares. Meu tirou aquele foto, aquele tapume estava aberto, então eu acho que eles estavam deixando quem estava no P6 entrar para poder passar a entrar na cabine de fotos e voltar pro P6. Eu acho que eles fizeram isso, porque tinha esse tapume, tinha um funcionário lá, e a cabine estava logo atrás do tapume que ficava nesse corredor, aquele portãozinho. Então eu acho que eles fizeram isso, colocaram lá, atrás dos bares, essa cabine, porque o pessoal do P3 vai lá e tira foto, o pessoal que está no P6 consegue ir, passar pelo portãozinho, usar a cabine e voltar para o P6 também. Eu não sei porque eu não tentei. Muito porque, assim... Mas minha esposa tirou foto lá. Minha esposa tirou foto lá. Eu acho que tá fizeram esse esquema. Não é o mais, não é o ideal. O Terraria ter um para cada, assim, no lugar que fosse mais próximo, perdesse tanto do jogo para tirar a foto, né? Mas tá lá. É, quem quiser, acho que dá para fazer isso, sim. É, em algum momento rodou, sim. Agora que vocês falaram, eu tô puxando aqui de memória. Mas legal, isso mesmo, gente. Eu acho que quanto mais a experiência melhorar, mais fácil é fazer a pessoa voltar ali, sabe? Eu acho que isso aí é importante. Eu tô vendo uma coisa muito legal no P6, assim. A gente vai de P6, então é o que a gente pode falar da experiência. Eu tô vendo uma coisa muito legal no P6, que hoje eu vejo a meninada interagindo já entre eles, assim, né? Eles já têm as turminhas deles, assim. Eu já vejo alguns meninos que ficam ali mais ou menos sempre juntos, né? Então isso é bem legal, viu? O que vocês acham disso? O caminho é esse? É um dos caminhos, né? É um dos caminhos, cara, mas tem que ter algumas coisas ali que tem que serem revistas. Eu até escrevi isso no grupo hoje, eu concordo plenamente que tem que ter cortesia para criança, que tem que fazer isso tudo, para a escolinha e tudo mais. Mas porra, bicho. Tinham ali umas 10 pessoas com camisa preto e branco, cara. Camisa em alusão ao nosso adversário do dia, que é o Operário, em alusão também ao nosso principal rival de Belo Horizonte, que é o Atlético. Então, assim, tem que ter bom senso, cara. Tem que ter bom senso, sabe? É, não deveria nem ser permitida a entrada dessa turma com essas camisas. Mas como a gente... Quem estava no Portão 6 e leu de onde era as camisas, sabe que não seriam barrados lá a entrada dessas pessoas. Mas é um negócio muito chato, cara. E vou ser no fundo do meu coração. Mal educadas, tá? Mal educadas. Foram filas... Porque, por incrível que pareça, a torcida do América é uma torcida, principalmente ali no Portão 6, que é onde eu frequento mais, há uma cortesia, há uma educação ali. O pessoal respeita filas para pegar cerveja. Mais uma vez, a gente tinha uma quantidade muito boa de pessoas no Portão 6, e só um bar aberto, e as pessoas numa lógica de servir que não está funcionando, então formavam-se filas, e as pessoas respeitando as filas, mas tinha sempre... os espertinhos furando fila. E você via claramente que os espertinhos que estavam furando fila não eram torcedores do América, sabe? Então, assim, tem coisas para melhorar. Tem coisas para melhorar. E principalmente essa questão da turma com essas camisas preta e branca me incomodou muito, muito errado isso. Não tá certo, sabe? Não tá certo. É, e uma previsão de público, como foi a de ontem, deixar um bar só aberto, gerou uma fila enorme, enorme, enorme, enorme. Assim, a gente ficou ali justamente em frente ao bar. Depois, no intervalo ali, 15 minutos do segundo tempo, ainda tinha fila grande ainda. Então, isso aí foi... Eu acho que isso aí foi um erro de planejamento aí. Mas tá bom, vamos melhorando, né? Isso aí, todas as cortesias, né? Quando são ações para levar mais gente para o estádio, elas, para ser uma estratégia que funcione, eu acho que tem que ser uma coisa direcionada, né? Tem que ter um acompanhamento. Não é só dar o ingresso e pronto, né? Orienta aí com uma camisa verde, até ter uma pessoa ali do claro. América que acompanha na entrada para ver se nem tá que seja um colete, cara. Exato. Então, assim, ter uma identificação, se for os meninos de escolinha que vão com o uniforme da escolinha, né? E orientar os pais aí com uma camisa, se não for da escolinha também, ou com alguma coisa relacionada, eu acho que tem que ter um carinho um pouco maior com essas cortesias, né? Não é cortar, eu não acho que é o caminho. O América precisa de trazer mais torcedores pro estádio e um canhão que são as escolinhas, tem muitos alunos, acho que é uma ótima oportunidade, mas tem que ser, a coisa tem que ser mais bem pensada. Lucas, as crianças das escolinhas estavam uniformizadas. Não, esses que eu estou falando, via-se claramente que não era escolinha do América, era uma outra parada diferente. É, mas eu dei um exemplo, tipo assim, que às vezes vão os pais, né? Ou os responsáveis, e se não for isso, que tipo assim, todas as cortesias que for para levar a gente... Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma instrução, não é só dar o ingresso na mão. Por que que eu falo isso? Justamente pela lógica do que o cara que tem o filho na escolinha, não necessariamente não, com certeza absoluta, não torce para o América, raramente ele vai torcer para o América, né? O pai é cruzeirense e o filho faz a escolinha do América, porque é quem tem mais escolinhas em BH e é onde se revela mais jogadores, né? Se você é pai, você quer que seu filho jogue, comece no América, onde ele vai ter uma oportunidade. E muito mais um pai que vai no jogo e vê um Flávio jogando e fala, não, se um Flávio o América revelou um Flávio, meu filho também pode ser revelado um dia. Então, então assim, deixa eu terminar aqui, ô viado. Tá falando sério, porra. E aí, o cara é o seguinte, O cara vai lá, a primeira vez que ele vai com o filho dele com o uniformezinho do América, todo bonitinho, e ele com uma camisa rosa. Beleza. Aí do lado dele vê um camarada com uma camisa preta e branco. Ele fala, uai, então aqui pode. Aí no próximo jogo, como é que ele vai? Uma camisa do Cruzeiro, uma camisa do Atlético. Sacou? E É. aí? Aí gera difícil. confusão, gera problema, vai dar tumulto. E o cara que deu as cortesias para essa escolinha X, tá nem aí para isso. Até porque isso não se aplica só às cortesias do portão 6, isso se aplica para todas as cortesias, porque no portão 4, que é basicamente o sócio e os ingressos de cortesia de patrocinador e tudo, não sei nos jogos normais, né? Mas sempre em clássico dá problema. Sempre, sempre, sempre, sempre. E olha que ontem a segurança ontem tava tava Opa! atacada, viu? Ó, tiraram foto do meu radinho, meu tradicional radinho. Quiseram barrar o livro do Rafael, que a gente vai falar até daqui a pouquinho. Tales comprou o livro do Rafael lá fora. Não pôde adquirir, porque de acordo com a segurança, livro é inflamável. Muito embora você não pode entrar com o livro, mas você pode entrar com o isqueiro, o que para mim Não, faz, não, né? não, e outra coisa, Isqueiro e já, cigarro. a hora que o cara começou a me encher muita paciência, falou que não podia entrar, não sei o quê, não sei o quê, eu falei, companheiro, vou fazer o quê? Eu vou enfiar esse cu, esse livro no meu cu, porra. Já tinha tomado um, já tava meio alterado. Aí o cara, não, não sei, calma, não sei o quê. Eu falei, jovem, ali, tá distribuindo revistinha do América. Aquelas revistinhas são de quê? São de plástico? Porra. Aí ele olhou, ficou sem entender, porque é cara crachá, né? O cara é orientado a falar Total. assim, ó, você não pode entrar X, ele não pensa, coitado, mas também não é pago para pensar, ele é pago para barrar ali. E quem tem que pensar não pensa, né? Barrar um livro É. de um cara do América, um escritor do América. Eu falei, companheiro, ali, ó. Aí ele ia ligar para não sei quem, não sei o que, foi, filho, pode ligar aí, liga aí, liga aí. Aí eu tive que fazer o que eu não gosto, né? Falei, liga e fala que eu sou fulano de tal, tal, tal, tal, tal. Aí baixaram a bola, deixaram eu entrar. Eu entrei bem puto. Nos jogos, então, que tem mosaico no Mineirão, é para fazer uma grande uma fogueira, né? Porque você tem um para cada um. Não, detalhe Imagina. que eu não, blusa é inflamável, short é Cara, inflamável, meia é inflamável, tudo que você entra lá é inflamável. E se você pode entrar com isqueiro, você pode pôr fogo em qualquer coisa que você quiser lá dentro. ô bicho, isso aí é uma. Eu vou falar com você. Antigamente, eu ia pro estádio, eu comprava um jornal. Pra ficar ali, enquanto não começava o jogo, dava uma lida no jornal e tal. Você já imaginou? Vai começar a barrar jornal agora também? Já barrando, tá barrando o livro? É um absurdo, gente. Sinceramente. Rosemary Bigode. Não, peraí, deixa eu voltar. Emerson Mascarenhas aqui com a gente, Geraldo César, Richardson Calil. Sofá Americano tá pedindo programa, tá pedindo Decadência de volta. Um programa Decadência que Felipe não fala, que tem assuntos sérios sendo discutidos. Onde é que nós erramos, gente, no programa de hoje? Aí, em lugar nenhum, o Decadente sempre teve assunto sério. Pode até parecer o trapalhão isso aqui, sabe? Mas nós falamos coisas sérias também, né? A gente fala O que não coisas sérias com pode um tom falar de humor. sério, a gente fala com humor. A gente faz as coisas sérias com um tom de humor. É para deixar. É só assim pra gente aguentar o Flávio como titular no time. Thales, hein? Senão. Você viu É, o filho, Freud é. explica isso aí. Freud explica demais, filho. Aí, menino, tá, tô achando que Felipe Não. tá com uma indisposição com sua pessoa aí, viu? Thales mora aqui, ó. De forma alguma, de forma alguma. Decabitos moram no meu coração. Tá certo. Bom, Carlos Antônio tá aqui com a gente, Roberto Nassif, Ronaldo Franzoni tá falando, esse Adson de longe parece o Mateu Ruinzinho e de perto parece que tá longe. Ô, Aí tá de gente, sacanagem. eu acho que o Adson varia, mas eu não tô achando ele tão ruim assim, não. É muito Ele novo, né, fazendo. cara? É muito Ele novo. até veio fazendo umas partidas bem ruins ali recentemente, as duas ou três, mas até que na de ontem, pô, fez o gol, tá suave. Eu coloco ainda que você pega. Ele é um jogador de 18 anos, tá? Assim, vai variar. E querendo ou não, nesse esquema de 4-3-3, sem o Benítez podendo jogar ali, ele é a única. É o único jogador que consegue dar um Um passe que respiro quebra a de linha. criatividade. É. Tanto é que assim, contra o Goiás, ele foi bem? Não, ele não foi bem. Mas ele conseguiu criar a jogada que era para ser o lance para decidir o jogo. Que ele num passe, ele achou o Fabinho, aí deixou o Fabinho cara a cara indo com o zagueiro. Aí o Brenner foi para um lado, ele passou para o outro. Era só o Fabinho rolar no Adson, que o Adson dava no Brenner e fazia o gol. Igual foi o nosso primeiro gol. Foi uma rolada assim, tá para um, manda no outro e faz. Aí o Fabinho quis driblar o zagueiro e chuta para fora. Então, assim, a nossa sorte foi que aí parece que ele aprendeu, enquanto o Operário ele quis fazer algo diferente. Ele rolou no Brenner, que rolou no Watson e fez o gol. Era, o lance era basicamente o mesmo, só que o Fabinho não executou contra o Goiás. E assim, e pra ele é difícil, porque ele pega os times ele fechado, ele, se ele consegue driblar um, já vê o outro logo atrás, porque é um jogador criativo também, você consegue dobrar a marcação em cima dele. Eu, contra o Goiás, então, que a outra opção que subindo era o Flávio, então assim, o cara que tava marcando o Flávio falou assim, ah, beleza, vou marcar o Watson aqui e acabou. Posso deixar o Flávio passar livre ali, assim, que se ele acertar um cruzamento, ele acerta alguém na torcida. Então, e vai, então é difícil pra ele. Mas ainda assim ele vem conseguindo ali, vem melhorando. E ele fez uma excelente partida contra o Operário. Tá mostrando mais. Eu tô mais empolgado com ele nas primeiras partidas do que eu ficava com o Mateuzinho nas primeiras partidas do Mateuzinho pelo América. Afirmação forte, hein? Eu só gostava do Mateuzinho usando atrás, né? É porque o Mateuzinho tinha discussão que ele jogava na ponta, o pessoal falava que era melhor no meio, que ele não tinha tanta velocidade. Logo no começo tinha essa discussão que a posição dele estava errada. No fim das contas, a gente viu que era ele que estava errado mesmo, independente da posição. Mas o Mateuzinho de 2017 não foi mal, não. É, foi a melhor época dele. Aí ele machucou, né? É, a gente até no final ali foi campeão sem ele. Ele fazia o trio ali com o Bill e o Luanzinho. Ele começou meio rateante. Ele encaixou no time do Anderson ali com o Bill. Não era nada assim, mas era uma peça que funcionava ali. Aí depois da lesão dele, ele nunca mais conseguiu mostrar nada disso, assim. E o Watson tem mostrado mais pronto, ter um passe diferenciado, consertar mais cruzamento. E chuta bem, né? A questão é que ele tem chutado menos, mas ainda assim tá indo. Mas, é legal que o Mateuzinho tá que faz gol lá no Criciúma. E o bom é que os gols são tudo inútil. Pra mim, ele vai colocar mais um rebaixamento na carreira. Não tem coré-coré. Não sei, cara. Os times lá de baixo tá foda também. Você vê que o Vasco ganhou hoje, né? O Vasco ganhou. Gustavo Rodrigues tá aqui com a gente, falando que é importante voltar a vencer. André Pinto tá falando que a menina dele de 2 anos ficou lá na área Kids, gostou bastante, legal. Gilmar Pereira, adjutor Alvim, que tá aqui com a gente aqui também. Tá aqui falando, o América não fez nenhum jogo ruim em casa. Nosso problema é o meio campo nos jogos fora. E Moisés é o bode na sala. A Lei Juninho, por incrível que pareça, estão bem. Gente, esse é um ponto comum dos dois jogos, hein? Achei Moisés mal em mais 2 jogos, hein? Tanto terça quanto ontem. Terça não foi mal, não. Jogou, então, suspenso. Não. Nossa, olha, gente, virou implicância. Assim como ele foi expulso no outro, ele voltou Nossa mal. Senhora. Agora eu tô até vendo. Agora, o Decadência, além de ser hater do Juninho, vai ser hater do Moisés também. Você tá criando monstros já. Agora nós vamos ser hater do Moisés também. Mas vou te falar uma coisa. O Moisés é o único ali dos três do meio que joga pra frente. Ele toca a bola pra frente. Não tô vendo assim, cara. Ah, mas é que ele tem. Mas erra passe pra cacete. Não consegue voltar a tempo. Por que o Alê não erra nenhum passe? Porque todos são pra trás. Ainda assim erra. Ainda assim, de vez em quando erra. A questão, eu vou falar assim. Por que o Juninho não erra passe? Porque o Juninho fica longe da bola. Eu cheguei a comentar, eu não sei se foi com o Thales ou se foi com o Adolfo que eu tava conversando, que deram uma enfiada de bola, assim, acho que foi o Watson, que foi lá pra frente, o Moisés chegou, mata no peito, coloca a bola no chão e segue jogando. Eu falo, cara, se essa bola, o Juninho fazendo infiltração, a bola bate no peito dele, vai parar lá com o zagueiro adversário, vai parar na mão do goleiro, ele não vai conseguir dar sequência na jogada. Ele é um jogador tecnicamente melhor. Qual que é o problema? Geralmente é o Juninho que tá fazendo essa jogada, e o Moisés pega a bola lá atrás, ele é o que tem que voltar acompanhando ponta, porque o Fabinho nem sempre consegue estar fazendo essa função. E aí, você pega o Moisés e coloca ele para fazer uma função que ele não dá conta mais, que é articulando ali com o primeiro volante também, e aí é ruim para ele. E o Juninho é o nosso meio campista, que quando o Benito jogava, o Juninho jogava mais à frente que o Benítez. O Juninho hoje joga quase como um segundo atacante, como um ponta, ele joga muito mais pra frente. E aí, não dá pra falar que o Juninho tá bem no meio de campo, porque onde ele consegue... Não fica no meio de campo. Bem, não, é o meio campo, é no ataque. A função de meio campista o Juninho não faz, e ele sobrecarrega quem tá lá. Só que ele tá sobrecarregando quem? O Ale, que não marca ninguém, é lento, e o Moisés, que é mais lento ainda por ser mais velho. Então assim, e tá meio fora de ritmo ainda e fora de posição. Aí, de fato, o Moisés, eu acho, tem sofrido muito por esse esquema. Talvez, colocando assim, eu acho que se colocasse ali Felipe Amaral, o Alisson e Moisés, e ainda se o Moisés jogasse mal, aí eu colocaria algo diferente, porque você teria um primeiro volante, um outro cara que consegue ir voltar o tempo inteiro, fazendo a transição e consegue, vai marcar bem, vai chegar lá. E o Moisés poderia fazer o que o Juninho faz, que é aquele volante ali que aparece com o elemento surpresa, que vai dar tabela usada na frente, que vai receber essa bola e poder finalizar mais. E acho, e ele renderia muito mais nessa posição do que o Juninho rende. O problema é que ele hoje tem que fazer uma função que é de ir voltar o tempo inteiro e tá muito lá atrás, recompondo, e ele não consegue fazer isso. E o Juninho vai ficando fazendo a melhor parte, que é o meio-campista que não tem função defensiva nenhuma, porque não olha tem. Olha o que o Adolfo fez. O Adolfo tem o momento dele, que é lá no resenha. O Adolfo tem a hora que ele pode falar o que ele quiser lá no programa dele. Ele não tem que tumultuar o Decadentes. Não tem que tumultuar. O Decabis, nós custamos domar a fera. Custamos. Custamos colocar. Agora, 30 minutos para falar a mesma coisa, falando em círculo. Puta que pariu. Ó, e o Rolão tá falando aqui, ó. Falar que Moisés é mais velho, sendo da idade do Azevedo e do Juninho. O Moisés ele é mais novo que o Azevedo. É o auge dele. Não pula ninguém. Moisés é mais novo que o Azevedo, gente, não? tem que olhar o Google. Não tem. Mas o Azevedo também é mais velho. Uma coisa não elimina a outra, não. Bom, tivemos notícia essa semana aí. Vamos falar um pouquinho então sobre janela, sobre vai-vens aí. O Tomás está perguntando se teve Araquides no P3 também. Eu acho que não, viu, Tomás? Acho que foi só no P6, tá? Porque foi lá que liberaram as crianças grátis, né? Ou liberou no P3 também? Não, era 1.000 crianças, não necessariamente no portão 3, portão 4, não. Ah, tá, não sei então. Então, achei que era só no P6. Mas não, eu não sei. A gente só ficou no P6, então não sei dizer se tinha no P3 também. Mas por incrível que pareça, no P3 não tem área, né? Como assim? No P3 não tem. Porque no P6 eles fizeram justamente num canto ali que não atrapalhou. Que é meio morto. Nada. No P3 você não tem aquele canto ali. Não, não tem não. Com certeza. Tivemos aí, então, essa semana algumas movimentações. A primeira delas, nosso promoter barra ponta do time, Rodrigo Varanda, foi emprestado, né? Para um time de Santa Clara, lá da Ilha de Açores, em Portugal. Foi emprestado aí, tem cláusula de compra e tudo. Mas ele tem contrato com a América até 2026. Tinha que ir, né? Então, certinho. É o que eu falei mais cedo aí. Era o que tinha que ter feito com o Nicolas, feito com essa porcaria desse Flávio, com esse tanto de jogador meia boca aí, ó. E pronto, é engraçado que assim, o Varanda tá enaltecendo na rede social os comentários que o pessoal fala que tá indo pra Europa, ele tá indo pra um time de segunda divisão de Portugal, cara. Da Ilha de Açores. Que acabou de subir a terceira. É. Esse time não fica nem entre os 10 do Campeonato Mineiro. É um democrata que fala enrolado. É. Eu fico impressionado como é que um jogador, uma pessoa dessa, não tem preparo nenhum para entender o que ele tá fazendo com a carreira dele, cara. O que ele tá fazendo com a carreira dele? Jogava no Corinthians, saiu do Corinthians, veio para América, saiu do América, tá indo para um time da segunda divisão de Portugal. Onde vai parar, bicho? É. Então que vamos. Tem jeito, né? Infelizmente, já era. É. Nós temos contrato com ele ainda até 2026 e vamos ver, né? O que acontece. Vamos ver o que muda na cabeça desse rapaz. Eu espero muito que ele fique lá, porque com o histórico de comportamento dele, pouco custa o time devolver ele daqui a um mês. Mas lá é uma ilha tão pequenininha que lá, se o cara aprontar, não tem nem jeito de aprontar distante do CT do clube, não, viu? Essa é verdade. Tava pesquisando aqui, a melhor coisa da vida noturna lá parece que é um centro cultural, que tem fado, umas coisas meio alternativas, assim. Eu acho que não é muito a praia do Varanda, não. Eu acho que ele não vai conseguir ser muito feliz nos Açores, não. É, não tem jeito, não, viu? Lá vai pegar. Não tem jeito, não. E além disso, nós tivemos uma notícia aí, que não foi confirmada pelo clube, de uma sondagem para Luiz Adriano. Luiz Adriano, aquele que em 2020 fez o gol do Palmeiras, que nos tirou da semifinal. Tava no Vitória encostado e... saiu essa notícia aí. Gostariam de Luiz Adriano no time? Não. Desenvolva. Ah, mas o que é o Luiz Adriano nos últimos 4 anos? Ou melhor, algum de nós, no nosso quatro, que lembrava que o Luiz Adriano ainda era jogador ativo? Ou pra mim já tinha sido aposentado, cara. Sacou? Pra mim também. Então, assim, é um negócio que não faz sentido nenhum. Jogador de 37 anos, que em 2024 defendeu o Inter e o Vitória, marcando um gol e uma assistência em 540 minutos de jogo. Mas ano passado ele jogou o Turcão, o Nacional da Turquia, e o Inter. O Inter, não. É, o Inter foi, chegou aí também, mas pouca coisa. Marcou no total 6 gols. Isso para mim tem uma cara de boi bandido. Não, Jair, acho que deu errado aí. Ano passado ele fez 11 gols. 11 gols? É, olhei aqui no Transfer Market. Assim, não sei, porque naquele O Gol, né? Tem. Ah, tá. Ele fez. Ele até jogou pra duais. Ele jogou muitas partidas, né? Ele fez 46 partidas no Inter e 22 no Kebabzão, lá pelo Antalai Sport. Aí ele fez 11 gols e 5 assistências. É, não, tá. Não dá. Ele é jogador, ué. Isso aí vai vir passar a sacolinha, tá? Aprenderam com o Vinícius, gente. O Vinícius foi contratado tem 3 meses. Não aprenderam com ele, não, caramba. Que pariu. Eu concordo em termos contábeis, assim, eu tendo a concordar no sentido de que é um perfil de jogador que a gente já teve problemas recentes e não costumam vingar muito aqui, né? Então, a gente falou aí do boi bandido, a gente até chegou a ter um sucesso quando uma fase bem, bem legal que a gente teve ali, de uma partida muito específica, na verdade, né? Com o Elton Paulista, mas no geral a passagem dele foi bem apagada. A gente não fala muito, mas a gente teve em 2019 o Michel Bastos. Então, esses caras não costumam render aqui. Porque, tecnicamente, o Luiz Adriano é melhor do que todos os atacantes que a gente tem, assim, em termos de... E ano passado ele ainda jogou com muita regularidade. Mas você pega um cara que, pô, 2021 estava no Palmeiras. Aí ele foi para o Campeonato Turco. Não conhece direito o campeonato, não acompanha o Kebabzão para saber como é que esse time é, se ele briga na parte de cima para na parte de baixo. Aí ele voltou para o Brasil para jogar no Inter, até jogou com regularidade ano passado. Aí ele vai para o Vitória, que é um time que recém ascendeu a Série A e não consegue jogar lá. Aí depois vem jogar para a Série B, que talvez seja a primeira da vida dele. Qual que é a motivação que esse cara tem, né, para jogar aqui e querer subir para a Série A com a América? Então, minha questão é mais em relação à motivação. O cara chega num momento que, cara, se der, deu, se não der, não deu. É um cara que chega com fome de jogar. Eu falei, vem passar a sacolinha. Agora, tecnicamente, o auge do Luiz Adriano é muito maior do que o auge do Vinícius, por exemplo. Claro. E até mesmo técnica desses que a gente falou, do que do Elton Paulista, do que do próprio boi bandido. Então, tecnicamente, pô, eu acho que mesmo tendo 37 anos, com certeza é um cara que ainda sabe fazer gol. Agora, vai vir com vontade de jogar? Não é um negócio que o Salum vai conversar com ele e ele vai. Porque como é que você conversa com o cara? Cara, você tá muito afim? O cara fala assim: ah, não, Salum, pra falar a verdade, eu não tô muito afim, não, sabe? É porque tem um pão de queijo gostoso, um cafezinho em Belo Horizonte. Eu vou jogar assim, aquele tal do trazer o cara porque aqui não tem muita pressão e é um ambiente familiar. Não adianta, velho, não motiva o cara. Então, acho que o problema dessa contratação é esse, que é um cara que talvez. É um cara que muito provavelmente não chega com a gana de uma vontade, de um incentivo de que a gente precisa para subir para a Série A, talvez ser campeão. Agora, tecnicamente, é melhor do que todos os atacantes que a gente tem. E esse cara recebe 400 pila no Vitória. 400 pila no Vitória. Obviamente não vai vir por 400 pila, mas também não vai vir por 100, né? Se vier por 200 já é muito, né? Não, se vier fugido, por 100 já é muito. Por 100 já é muito. Assim, 100, eu acho que até, não por ele especificamente, mas se for para um atacante titular de um time que quer brigar para ser campeão da Série B, 100 mil, tá ok, mas 100 mil para um cara de 37 anos, que talvez vai vir aqui, não vai vir com tanta, porque 100 mil para ele não é uma grande coisa. Ele foi dispensado junto com o Matheus Gonçalves por questões técnicas. Preciso falar mais alguma coisa? Olha, vale lembrar que no ano que ele saiu do Antalyaspor lá na Turquia, o time brigou pelo rebaixamento, então foi rebaixado por um ponto. Não, gente, ele não adianta, sabe? É o tipo do jogador que, ó, tem que trazer desempenho, certo? Gol custa caro? Custa caro. Não tem jeito, então tem que pagar. Beleza, esse cara vai me entregar gol? Não vai, cara, não vai. Aí que tá, esse que é o problema, é incerto, porque tecnicamente tem condição... Tem, mas agora vai vir com vontade de fazer isso? Pô, cara, o Michel Bastos, eu lembro que, pô, Michel Bastos é uma puta de uma bola parada. É um cara que vai vir porque quer devolver o América gratidão, com o América foi uma ponte pra ele na Europa. O cara chegou aqui, fez nada, mas nada, assim. Foi um. pô, a gente já viu muito cara ruim jogando na América. O Michel Bastos, ele conseguiu se destacar negativamente ainda assim. O problema é esse, é o cara que tem que chegar aqui com vontade. Qual que é a motivação? Gente, o cara tem 37 bicho, anos. O cara ele pode ter jogou, vontade, isso que falar, o cara já jogou bicho. No Milan. O cara foi ídolo no Shakhtar, na época áurea do Shakhtar, né? É, de disputar a Champions League. É, bobear já foi para ser convocado para a seleção brasileira aí no meio do caminho. Agora, aí vem para jogar Série B no final da carreira, parece um cara que tá querendo descansar só. Não, cara, isso aí não funciona. Ainda mais para uma janela de mediano. A gente não tem muito espaço para aposta, não, cara, infelizmente. Ou gasta ou não gasta, você entendeu? Não tem muito espaço para aposta, para trazer um cara, de, sei lá, de 100 mil, que a estatística te diz que provavelmente não vai entregar o que você precisa. Entendeu? Qual a diferença? É que a gente não tá falando... Ainda, vamos supor que ele tivesse 37 anos, tivesse essa amostragem toda, mas ele fosse um centroavante de fato. Porque ele não é, ele era um ponta. Ponta não é um... A gente viu como é que o Aloysio... O Aloysio era isso. O Aloysio era ponta, perdeu velocidade, perdeu vigor físico, não conseguiu jogar pela ponta, virou centroavante por conta disso. Sim. Ele entregou o que um ponta entregava em fim de carreira, seria ainda caindo muito mais. O Luiz Adriano, ele não era um centroavante, ele é ponta. Ele não consegue mais jogar com ponta, então ele vai ter jogado centroavante. Aí vai jogar centroavante, ele já vai entregar menos gols do que o centroavante geralmente entrega, porque ele tá improvisado ali. E para piorar, num esquema que hoje, o Brenner e o Renato Marques, ainda que isso seja errado, os dois voltam muito mais para ajudar na parte defensiva, até porque o nosso meio de campo já é envelhecido. Você vai colocar mais um velho no time, que não vai conseguir entregar a parte de... tanto de pressão quanto de recomposição que tanto o Brenner quanto o Renato Marques entregam, você vai matar ainda mais. Vai lembrar, o gol do nosso gol do Operário, o primeiro, que ajudou a quebrar um pouco ali e ajudar a gente, sai de uma pressão do Brenner com o Fabinho. Sim, sim, roubada de bola do Brenner. A gente já conseguiu, já teve gol com o Renato Marques roubando bola também, um que ele criou jogada dando passe, outro, o do Santos mesmo, que não, ele rouba a bola ali do goleiro que cai depois e faz o gol. Então, assim, a gente precisa de jogador que fazer isso. Vai colocar um cara que tem 17 anos, ele não vai conseguir pressionar muito tempo de jogo, não vai conseguir entregar a mesma pressão e não vai conseguir recompor. Então, assim, a gente vai criar mais um problema ainda para esse time na parte defensiva, o que acho que é pior. Então, acho que ele mais prejudica do que ele agrega. Até porque, de fato, o nosso problema, ainda que Brenner e Renato Marques não sejam um atacante dos sonhos, eles não... Nosso problema é criação. Um do 300 gols do não partida. É centroavante. É, a bola quase não chega para eles. Então, vai culpar eles. E só para ser justo, ele, acho que pelo menos de 2020 para cá, ele tá jogando de atacante, assim, porque no Palmeiras lá, ele era um camisa 9 quando ele jogou de titular, né? Era Scarpa, Veiga, Menino, meio de campo, ele era o atacante, mas não sei se ele foi assim na época do Shakhtar e tal, mas recentemente ele tem jogado mais de camisa 9, sim. Ainda assim, não elimina nada que a gente falou em relação, talvez, ele não conseguir dar o combate, fazer a primeira marcação ali que o América faz. Pegando um gancho aí no que o Lucas falou... Nós estamos falando um Palmeiras aí de 4 anos atrás, que era Scarpa, Veiga e Gabriel Menino ou outro qualquer. É, Gabriel Menino, aí, José Rafael, né? É, Zé Rafael. Aí 4 anos depois, 4 ou 5 anos depois, o jogador já mais velho e tal, vai jogar com quem tá alimentando ele, é Juninho, Alei e Moisés. Não, faz todo sentido trazer o Luiz Adriano, faz todo sentido. Vai dar certo sim, né? Vai dar certo, confia que vai dar certo. Lúcio Melo está aqui com a gente, Alberto Paes, Sosimério Bigonha está perguntando sobre o tempo de recuperação do Júlio, não saiu nada ainda, mas eu acho que ele vai fazer uma pequena cirurgia, né, que falaram, não foi essa semana ou não? Ou eu fiquei doido? Não vi falando não. A América divulgou. Não? Eu acho que, na verdade, o doutor Adolfo chegou a comentar que a lesão dele não é cirúrgica, que é o ligamento colateral... dos ligamentos do joelho não é o cruzado, é o ligamento da parte lateral do joelho. Não sei se é lateral, eu acho que lateral seja a parte externa, lateral, né, a parte para fora. Então, geralmente não é cirúrgico esse tipo de recuperação, até porque dificilmente esse ligamento faz a ruptura completa. Mas ainda assim é coisa para. Acho que coloca aí 1-2 meses de recuperação. O Marcelo Pedrosa mandou aqui que são 6 semanas de recuperação do Júlio. É. Deve ter uma outra informação aí. Então, assim, ele vai ficar fora um tempo. É um bom tempo, é. E a crítica que eu faço desse lance, que não sei se vocês vão reparar, mas e aí coloca até nessa um dos motivos pelo qual não dá pra colocar o Juninho como um cara que vai bem. O Juninho fez o gol contra o Goiás, que não valeu nada, fez. Aí nós estávamos numa bafa pra ver se conseguiu um gol de empate milagroso ali. A bola sobrou no lateral do cara do Goiás, o Juninho tá do lado dele. E o Júlio tá olhando ali um pouco mais de trás. o Juninho não, o Juninho fica parado, querendo como se querer que o cara desse aquele chutão pra frente ali, até o time ter que recompor todo. Aí o Júlio sai correndo que nem um doido, pra impedir que o cara chutasse aquela bola. Você vai, a bola sai pra lateral, você continua a pressão, continua a bafa pra poder estar todo mundo ali na área pra tentar fazer esse gol, né? Já que tava nos acréscimos. Aí o Júlio vai fazer a corrida, chega lá prensando e leva a pior na dividida. Ou seja, se o Juninho, que tava mais perto, sai antes, ele consegue bloquear o chute, consegue tentar roubar a bola do jogador, mas ele não tem o menor senso de urgência, a gente tava perdendo. E ele lá paradão ali, tipo, meio que nada, nada, e o Júlio foi no senso de urgência e se deu mal na situação. Então, assim, essa é uma lesão que, se o Juninho tem um pouquinho só de senso de urgência, um pouquinho de vontade ali a mais, o Júlio não tava machucado. E é o jogador que tava pedindo passagem. A partida dele defensivamente foi muito boa. Sim, muito boa mesmo. Então, assim, aí é um azar, porque ele merecia ali pegar a posição do Éder, que tá, assim, uma draga. Mas, infelizmente, vai ter que ficar aí, vamos colocar umas 6 semanas, 2 meses, já que o nosso departamento médico é tipo Nárnia, né? Vai ficar um tempinho fora e voltar ali para setembro. É o que a gente falou, de precisar talvez contratar um zagueiro mesmo. Rapaz, Marcos Lacerda, Cuba Nights aqui com a gente, Alexandre Rocha Miranda, Augusto Rezende, Gustavo Franco, o Zé Alves Aguiar dando um salve nação, Itabira vos abraça. E pedindo para falar do Bruno Valverde, que está parando de fazer conteúdos. Estamos juntos, Bruno. O Bruno Valverde é lá do... Gente, o podcast dele escapou da minha cabeça. É Coração Verde e Branco. Muito legal. Bruno, não para não, cara. Tem que ter sempre mais conteúdo para a gente aí. Olavo Rezende Oliveira está falando que o América é eterno asilo. Paulo Melgaço falando que o dia de ontem foi muito bacana. Vamos para a Bale Colatina, moçada? Bora. Bora, que já são 9h10 já, né? Vamos começar, então, com o jogo contra o Goiás. Votação via internet, Colatina ganhou Dauberson com 56,3%, seguido de Cauã com 37,5%, Fabinho com 5% e Éder com 1,3%. Thales? Cauã. Lucas? Dauberson. Felipe? Dauberson. Com a dele que e ser Colatina, quando o Flávio tá em campo, mostra o quão baixo é o nível do jogador. Pois eu vou fazer o valer o que eu falei no programa passado. Meu Colatino é o Flávio. Não fez um jogo ruim, mas é o Flávio. Então ele é meu Colatino. Bala do jogo contra o Goiás. Ganhou ninguém com 43,5%, seguido de Júlio com 30,6% e Juninho com 25,8%. Thales? Ninguém. Foi doido. Ninguém. Lucas? É um jogo que, da forma que for, não dá pra colocar bala pra ninguém, não. Ninguém. Felipe? Vou colocar o Júlio, que foi o nosso melhor lateral direito enquanto jogou de lateral direito, e foi o nosso melhor zagueiro enquanto a gente precisou ali. Felizmente, a gente tem um outro zagueiro que é uma bosta, um goleiro que era muito ruim, e um atacante muito, muito pouco preciso também, né, então. Legal. Eu vou eleger a Sky pelo negócio do cinema, que eu achei muito bacana. Porém, não dá para ver jogo no cinema. Foi muito legal a iniciativa, mas ver jogo sem uma cervejinha e todo mundo sentadinho, para mim não dá, não. Não tinha uma cerveja lá, o Vitor Viajando? A pessoa comprou lá fora, arrumou uns rolos lá, mas, pô, é diferente. Achei que tinha uma aberta exceção aí. Olha, mas confesso que numa ação do América eu consegui assistir o jogo tomando a Coca Zero, eu fiquei muito feliz. Ah, bicho, tô nem aí pra sua Coca Zero, não. Sinceramente, não, que chatice. Ô, Thales, não é possível. Coca, que estresse, tem que ver jogo tomando Coca Zero, rapaz. Mas era Coca ruim, né? Que era essas Coca de maquininha. Ah, não. Aguarda, né? Não ligo. Que chatice. Nem... Ganhei pipoca e Coca Zero, não vou reclamar. E olha que tanto de pipoca que tinha lá na cotação da Independência, você imagina quanto custou. Na cotação da Independência tinha ali tranquilamente uns 50 contos de pipoca ali. O PIB do Sri Lanka ali, com certeza, você tinha pipoca ali. Se fosse vender na cotação da Independência. O bicho, tá o povo tá errando a mão, cara. Eu fui semana passada ver Divertidamente 2, o balde de pipoca do Minion é R$70. O balde, só o balde, 70 conto um balde. Eu falei, puta que pariu, bicho. Estão errando a mão, estão perdendo a mão. Pipoca tá ficando caro. Vamos lá, então. Jogo de ontem. Colatina ganhou ninguém com 39,5%, seguido muito de perto por Moisés com 34,6%, Alê com 21% e Éder com 4,9%. Thales? Ninguém. Onde me teve, não? Lucas? Eu não vi o jogo completo, né? Eu vi os melhores momentos estendidos e todos os lances que deu para eu ver depois. Mas por conta do lance do primeiro tempo que a gente quase perdeu, quase tomou um gol, Éder. Felipe. Eu até fiquei muito na dúvida entre Éder e Alê. Foram jogadores que colocaram um pouco mais a perder a nossa situação. O Alê criando contra-ataques e o Éder, por lance, o Lucas comentou. Mas eu vou votar no Dalberson. Dalberson. Eu, hein? Se ele tivesse jogado... Aí tem como falar que não é perseguição. Que aí você me ajuda aí, velho. A pior votação de Colatina que eu já vi. O próximo passo, você sabe que é fazer um decabits inteiro para provar por que o Dalberson não pode voltar, né? Ainda bem que ele já formou na faculdade, porque senão a tese de conclusão de curso ia ser por que o Dalberson é um goleiro ruim. Não, não. O meu medo maior é o... O Cauã lidou tão ruim com a situação da Alberson Elias e essa situação toda, que ele tirou o Dalberson depois do jogo, que ele vai muito, muito mal. E aí, pra você criar na cabeça dele o efeito Jory, não custa. Porque, ninguém lembra, mas o Jory, as primeiras vezes que ele jogou... Rogério, você consegue bloquear comentários no chat aí? Bloqueia o doutor Adolfo, por favor. Porque o Jory, as primeiras partidas que ele jogou, ele mostrou um goleiro promissor. Só que o ano seguinte, que foi o ano que o João Ricardo saiu, que ele assumiu aquele time que era uma draga, ele começou rateante, e a gente trouxe ainda o Thiago. Rateante. Aí os dois ficaram falhando o tempo inteiro e saindo de posição, e ele nunca mais recuperou depois daquilo. Psicologicamente falando, ele nunca mais chegou a ser um goleiro. Ele vai discorrer sobre goleiros no momento de bala e Colatina, é isso mesmo? Vai. Foi a oportunidade que eu tive. Não, tá bom. Então você vai votar no Dalbers. É. Tá bom, tá entendido. Nós concordamos com você. Imagina, com você. Imagina a Heloísa brigando com o Felipe, tipo assim, o Felipe escolhe alguma coisa. Ela não briga, não tem essa paciência. É fria pra ela. Eu vou de Moisés, achei que fez um jogo bem ruim. Vamos de bala, então. Bala do jogo de ontem. O Elias não tá na votação, não, só pra eu entender. No de bala? É, tá. Bala tá, ué. Então fudeu. Vai. Segue o jogo aí. Ganhou Adson com 51,8%, maioria formada, seguido por Brenner com 18,4%, Elias com 17,5% e Ricardo Silva com 12,3%. Thales. Eu vou de Brenner. Por incrível que pareça, eu vou de Brenner. Tava faltando ritmo de jogo pra ele, cara. Esse cara não vai ser ruim, não. Brenner. Sei. Lucas. O Cevichzão lá não tava dando muito ritmo de jogo pra ele, não. Adson. Felipe. Vou de Adson, começou o Rosa Elias. Ah, não. Depois que você colocou o Dalberson no Colatina, você não vai votar no Elias pra bala? Brincadeira, viu? Aí que tá, o Dalberson de Colatina é pra dar esse voto de confiança pro Elias, já que ele, por mais que tenha sido muito bom, o mais decisivo pro jogo, pra mim, foi o Adson. Então eu coloco o Adson como bala da partida. Começou um Rosa ou Elias, entendeu? Tá certo. Eu vou de Adson. Vai desencantar agora, fez um gol. Aí agora o moleque agora desencanta. O Rolon aqui comentou o seguinte: Thales votar em Brenner é por corporativismo? Por quê? Centroavantes gordos, ué. Mas o Thales não é centroavante, não. Ah, não? Não. Atacantes gordos, então. Também não. O Thales é um zagueiro. Ó. O Thales é tipo o Ricardo Silva, aquele zagueiro que vai pra área pra fazer gol, entendeu? E a Di Baldelin hoje escreveu aqui um comentário. Eu gostaria que você lesse, por favor. Ó, gostei. Thales is very hot aqui em Boston. Mr. Indecência. Será que ele quis escrever indecência mesmo? Não sei, mas ficou engraçado. Um abraço aí, Adir. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Então vamos lá, vamos procurar o seu slogan, sua vinheta. Esportes especializados com Lucas. Você, por tradição, quase que cortou você mesmo, né? Foi. É engraçado que assim, ele gosta desse negócio. Porque o dia que eu apresentei, eu vi que é muito simples colocar esse negócio aí. Ele dá esse show dele aí. Vai procurar o caralho, vai esperar eu falar pra ele me cortar. Bom, mas semana. Foi mal, Thales. Semana passada deu uma criticada aqui nos times de base, porque estava tudo muito ruim, deu uma melhoradinha. Tudo bem que não foi com os melhores adversários, mas no Sub-15 a gente ganhou do E-Sub, que era o vice-lanterna, mas vencemos por 3-1. então já deu uma recuperadinha ali no Sub-15, no Mineiro Sub-15, né? No Sub-17 também vencemos por 3-1, até achei que eu tinha aberto a aba errada quando eu estava procurando, mas foi 3-1 contra o mesmo time que também é vice-lanterna no Sub-17, mas no Sub-17 a gente agora está liderando, 7 partidas, 6 vitórias e 1 derrota, então aparentemente tem uma safra boa aí no Sub-17. E no Sub-20 a gente venceu Contagem. Então, no Sub-20 agora estamos ali na terceira colocação, confortavelmente. Então, demos uma recuperada nos torneios de base. O Brasileirão Sub-17 começou. Então, a gente teve a primeira partida na quarta-feira, em casa contra o Goiás. Estreamos com empate de 1-1, então não foi a melhor estreia possível, né? Sempre bom a gente estrear com vitória. Mas o pessoal deve ter ficado com inveja do jogo que a gente perdeu lá para o Goiás e resolveram só empatar aqui em casa. No Sub-20, a gente jogou contra o Atlético Goianiense e demos uma recuperada. Vencemos fora de casa por 1-0. Nesse momento estamos em 12º com 15 pontos. E o oitavo, que é o Bahia, está com 19. Então, considerando que faltam ainda mais 5-7 rodadas, melhoramos a chance de classificação. Estava uma causa meio perdida. Agora a gente pode ser que consiga ali. Quem sabe a gente tem a próxima partida agora contra o Fortaleza em casa. Quem sabe a gente vence. Fortaleza que está fazendo um bom campeonato, mas quem sabe a gente vence e aproxima mais para a classificação. O feminino está parado, inclusive nossa, por conta da seleção brasileira, inclusive nossa goleira foi convocada, né? Está lá treinando com a seleção. E no esporte especializado mais diferente, vamos dizer assim, que é o futebol americano, a gente teve a final do Campeonato Mineiro de Futebol Americano ontem. Aliás, foi ontem? Foi ontem, isso mesmo. Foi contra o Atlético, e assim, o Atlético é um time que até então, até recentemente, tinha muito mais investimento que a gente, uma estrutura muito melhor do que a nossa. Eles chegaram, foram campeões brasileiros, um dos campeões nacionais recentemente, então um time que tem muito, e a América nacionalmente estava muito mal, e o jogo ficou 12-12, né, ficou empatado ali até no tempo normal, e na prorrogação a gente perdeu de 19-12. Então, assim, apesar de termos perdido, me surpreendi. Aparentemente o projeto está dando uma revigorada. A gente trouxe alguns jogadores, inclusive, que tinham tido destaques recentes para a gente, estavam em outros times. O técnico norte-americano parece que deu uma melhorada. Enfim, foi, apesar de termos perdido, deu uma animada ali para o restante da temporada, que começa em algumas semanas, que é o torneio nacional que a América joga. Então, apesar do vice-campeonato, parabéns para os meninos do futebol americano, que inclusive está tendo um rebranding ali, que o Minas Locomotiva era tudo vermelho, o América Locomotiva era vermelho e verde. Aí agora é América Locomotiva ainda, mas full vermelho na camisa, né? Mas está bem bonita a camisa, foi bonita a festa, as fotos pelo menos ali da torcida na arquibancada. Infelizmente não fomos campeões, mas pelo menos a gente teve uma boa participação, né? Por assim dizer. E no futsal a gente jogou contra o Arapiraca, jogamos em Arapiraca contra o Sport CRB e empatamos por 2-2. No futsal a gente teve também como notícia a demissão do treinador e a gente contratou um novo treinador que é o Faisal Saab, né, que parece que já tem uma longa experiência ali, já passou por Atlético, Minas Tênis, Petrópolis, e teve uma estreia razoável, né, foi um empate, mas um empate fora de casa. Então, seguimos ali no Campeonato Nacional de Futsal também, meio mais ou menos. O Thales até foi, se você quiser falar a experiência dele, né? Assistiu o jogo em casa no meio da semana, mas o último jogo foi esse fora de casa, foi 2-2. Completando a informação, a gente jogou na segunda-feira contra o Vasco, foi ali onde é que era, já teve um monte de nome, né? Agora chama B-Fly Hall, que era o Marista Hall ali, sabe? Bem organizado, cara. Extremamente organizado. Achei muito legal tudo. Todo. O único sinal que não é culpa do América é a questão dos valores lá, cara. Uma cerveja R$17, uma água R$9. Valor de show, né? Valor de show. Uma água, um refrigerante R$12. Então, assim, muito caro. Nós jogamos contra o Vasco. Algumas coisas me chamaram a atenção, alguns pequenos detalhes me chamaram a atenção em relação ao nosso futsal. O nosso futsal, as nossas camisas de jogo, né, do profissional são da Volt. E do futsal é da Clone. O Vasco não, o Vasco, o mesmo material do time de futebol de campo é o do futebol de salão, que é a capa. Camisa muito bonita do Vasco. E pelo que parece ali, pelo que pareceu, o Vasco estava mais bem preparado, sabe? Eu não conheço muito sobre o Vasco, não, mas o time deles era bem organizado. Eles abriram de cara ali uns 3-0, e no futsal, quando você abre 3-0, é muito difícil você reverter, porque os caras jogam todo atrás e tudo. Nós fizemos até um gol, mas serviu como experiência, uma experiência muito legal, muito válida. E outra coisa ali, muito cara, é a questão do estacionamento também, cara. Estacionamento da tal Double Fly, R$60. Foi putamente trincado. Então, assim, é bem caro. É uma experiência cara, se você quiser ir nesse negócio. É bem não dava caro. Pra parar ali no... Que hora que foi? Não, dava pra ter parado no shopping, sim. Dava pra parar no shopping R$19. Uhum. Dava pra parar no shopping. O jogo foi 8, terminou mais ou menos umas 9h30. Então, tava tranquilo de parar no shopping, sim, sabe? Sim. Mas enfim, muito legal, muito legal. Pretendo ir outras vezes e até levar meu menino. Ingresso barato, 10 conto. Quer dizer, R$10 se você levasse ou água ou alimento não perecível, né? Bem, bem tranquilo, bem legal. Legal. Então é isso aí, moça. Temos um programa por enquanto? Sim. Só mais um adendo aqui. Sobre esse jogo. Pessoal, eu vejo aí muita gente em rede social e os leões de rede social criticando a vaquelhada. Eu não sou advogado deles, não tenho absolutamente nada. Sou amigo de Marco Antônio, gosto muito de Marco Antônio. Quem estava lá no futsal é o pessoal da vaquelhada, viu? Quem estava lá é os mesmos sempre. Então é quem apoia mesmo, sabe? Os leões aí de internet aí, os vivem xingando a vaquelhada, não estava lá, não. Vida que segue. Isso aí. Então, próximo jogo aí, Sport América, sábado, 17 horas, lá na Ilha do Retiro. Por que não vamos ter jogo durante a semana? Não, não mesmo, vai ter, não. Só pro vazio mesmo? Deve ser. Será que é Copa do Brasil, alguma coisa assim ou não? Acho que não. Acho que Copa do Brasil é só agosto, né? Acho que não. É para dar tempo do Cauã treinar o time bem? É, o jogo atrasado do Sport não vai ser também. Eles têm um jogo atrasado com o CRB, né? Inclusive ganharam hoje. Em Copa do Brasil durante a semana. Notícia boa sobre o jogo do Sport. O Sport vinha de vários resultados negativos e hoje ganhou. Então significa que o América não precisa ressuscitar o Sport. Então, grande chance da gente ganhar fora de casa. É, pois é. E ainda sobre o futsal aqui, o Rolon tá aqui me enchendo o saco aqui, falando que o Saci tava lá no futsal. Mas o recado que eu dei sobre a questão das críticas avacolhadas não é direcionado ao Saci, não. É direcionado a outras pessoas. Tá, o Rolon? Não vai tomar banho? Sempre xingando os nossos telespectadores. Impressionante, viu? Xingando seria só mandar você tomar no cu dele. Não falei isso, não. Mandei tomar banho. Então é isso aí, moçada. Informações aqui legais, ó. Jogo sábado, 5 horas da tarde, é ganhar, pra gente aí não perder, não distanciar da turma lá da frente, beleza? Então, um abraço a todos, boa semana, até mais, valeu! Falou!